3-9-9, chame Recife no 2-5-9-0, alternando no 3-3-2-5. Voltando 3-3-9-9, Recife 1-2-5-1-0, 1-3-3-2-5. Bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Salvador, boa noite, é 5973, cruzando 240, manhã 1150. E o 5973, boa noite, aciona identificação, voa Duna, desce para 2 mil pés, estado 1018. Boa noite, Duna, descendo para 2 mil, estado 1018, 1975. Controle Salvador, muito bom dia, Jet 6749, passa 2000 na DAEL. Jet 6749, boa noite, subcontato radar no decolagem, Sadel 340, da presente Leda, após bridge. Sobe 340, voando Leda após bridge 6749. Cronos 73, livre de restrição à frente, mantendo a descida para 2000 pés, ajuste meio 18, livre final e LSXA reporta estabilizado. Reporta estabilizado, né, 5973.